Seria 1940? 1940, é isso mesmo. Pronto para copiar para Guarulhos, solicitando nível 400. Gente, agora vamos coordenar 400 com o centro Recife. Obrigado. No 601, no vento 1,40 graus, 1,0 nós, livre decolagem, pista 1,0. Livre decolagem, 1,0. Mais um. Não, 3603 estabilizado. Afirmativa, no momento. 3603, complete aproximação de torre. 1 no noite, décima meia. Noite, meia, boa. Pronto para cópia? Afirma, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 400, via Upper Whisky 50, saída da El, Leda, Bidev. Decolada 1-0, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5460, coteja. 0-0, da El, Leda, Bidev, 5460. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama, Leda. 18, backtrack autorizado até o pátio da Bata e ao estacionar, frequência livre. Sim, na próxima. Correção 3603. Então 3603, já avistado, confirmando já baixado travado. Sim, bateu. Sente o vento 1,50 graus, 09 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, 3603. A 3897, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Centro Recife, 125, decimal 1, alternado 33, decimal 25. Tá 3897, bom trabalho, boa noite. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite, boa noite. São 3603, solo 32, liberando via eco, chame solo em 121, decimal 9. 19. Ô Salvador, boa noite, o TAN 35, 3603. 3603, táxi via Alfa, partente da Juliette. Alfa, partente da Juliette. Ou no 567 eu vou direto ao fito. Então só de manter a rota do plano de voo, se é autorizado pro bom 567, certo? Sim. Grato, 567. No 567, chame Centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 126 decimal 0. 288, 126, 0. Gol no 567, apresenta voo do fito. Gol no 567, certo? Gol no 567, mantenha a saída. Cliente, mantenha a saída do perfil 567. Destaque via Juliette, portão número 7. Juliette, portão 7. Para o táxi do gol 273, está com 173 a bordo, autonomia de 3 horas e 14, alterna Campinas. 73 a bordo, altímetro no 013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 18,6, voo 273. No 601, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. 251, 3325, boa noite. Salvador, Luna 776, transfere, boa noite. Luna 776, acena identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para 2000 pés, que é legal, no 013, após estabilizado o localizador. 2013, permanece estabilizado, Luna 776. Salvador, boa noite, 1273, aproximado para a espera do 0 da praia. 1273, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1, 50 graus, 09 nós. A linha decola, voo 1273. Controlador, boa noite, Tripsico 241. Ciente da informação. Por gentileza, autorização de tráfego, destino Confins, nível 380. Tripsico 241, chama o solo. Afirmativo para autorização de tráfego, ciente da informação, Victor, para Confins. 5241, autorizado com fins, nível 380, via Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5466, coteja. Autorizado com fins, nível 380, Zulu 16, da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, transponder 5416, confirme o controle, 119-35. Controle 1935, transponder 5466. Transponder 5466, 11935 no controle, 35241. Fechamento connection para pushback sonamento. É, para pushback sonamento, pátio 3, 35241. Obrigado. Decolador 38, controle 119.38, bom voo. 1935, grato, boa noite. Salvador, boa noite, Objeto 5810, transfere sua informação ATIS. Objeto 5810, acende identificação, autorizada a chegada a Mari, desça a via para 3.000 pés, que é legal no 0 no 3. Aqui é via para 3.000 pés, ajustado 5810. Salvador, muito boa noite, o gol 1273, cruza 2000, apareceu da Dayan. Gol 1273, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, autorizado voar direto Dayan, após da Leda, após Leda Bridge. Estou presente, voa Dayan, após Leda, Leda Bridge, gol 1273. Informa a parte que se encontra. Intenção de pista 1-7. Tio Romeu Alfa Alfa, autorizado Belo Horizonte, nível 360, via Upper Zulu 1-6. Saída da El Leda Bridge. Decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5465, coteja. 69. Confirma? 2509. suficiente. Despejamento correto, pode informar pessoas a bordo. Vai confirmar antes do táxi com a torre, o altímetro é 10 no 3, para acionamento táxi chame torre 18 decimal 6, bom voo. Salve Salvador, é o Oceaner 6259, está no gate número 4, a informação é atual e solicito pushback e acionamento. Autorizado chamar para o táxi. Autorizado pushback e acionamento, Oceaner 6259. Salvador, gol 1940, na remota, pronto para posicionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 1940. Uno 273, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. Cano, tá, mano? 251, 233, confirma. 1273, 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 251, 3325, grato. Jet 5890, está seguindo o tráfego da sua posição de 1 hora 15 milhas. Desça após o TAP para 2000 pés, QNH 1903, após estabilizado no localizador. QNH 1903, ok, após etapa, desce para 2000 pés, reportarei estabilizado 50-0. Autorizado, vá direto toque, desça para 4.000 pés, que é negar no 013. Direto toque, ajuste no 013, passarei do 2224, agradeço. Para o táxi, o Xanear 6259, 123 no POD. Na autonomia temos 3 horas e 45, alternativa Galeão. Oh, meia, bom trabalho. 013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 noite, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 286, boa noite, obrigado. Só aguardando autorização de pouso. Aguardando. 250-0. 2224, vou direto, Duna. Direto, Duna, 2224. Controle Salvador, boa noite, 1884. Ou 1884, acende a identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, que negar no 013. Mari, 050-013. 97, prossiga. Boa noite, Cintia, informação de gente, autorização de tráfego, 380 para o Galeão. Gente, autorizado Galeão, nível 380, via... Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16. Saída da EL, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5470, coteja. Autorizado, Galeão, nível 380, pela Upper November 857, até seguro, após Upper Zulu 16. Saída da EL, Leda, Bidev. Controle 119.35 e o transponder 5470. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Muito obrigado, chamada 3195. O Xaner 6259, após a passagem da aeronave na curtíssima linha, mantém. Pistão no zero. Após a passagem da aeronave na final da 10, está autorizado a alinhar e manter o Xaner 6259. 1940, ponto de espera da 10, pronto. Polo 940, boa noite, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera da 10, gol 9740. Gol 9776, solo 852, libere próxima direita via Fox e chame solo em 121, décimo 9. Bandeira Fox, ponto solo 219, gol 9776. Salvador, boa noite, web 5890, VLS baixo travado. Oceaner 6259, livre decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 099. Livre decolagem pistão no zero, Oceaner 6259. Webjet 5810, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, para informação Airbus da Oceaner, iniciando rolagem. Ok, tá, continuando a aproximação, 5810. Passareiro 2224, desça até 3 mil pés, QNH 1013. Desça até 3 mil pés, ajusta no 013, passareiro 2224. Webjet 5810, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 099. Pouso autorizado, pistão no 0, Webjet 5810. Oceaner 6259, decolar 254, controle em 119, decimal 35, no voo. 935, bom, obrigado, Oceaner 6259. Boa noite, Oceaner 6259, decolou de Salvador. Oceaner 6259, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado, vai direto Leda, após Leda BDF. Autorizado 360, após 2000 pés da Leda, o Oceaner 6259. O 1940, após a passagem do Boeing da WebJet na final, ali mantém o pistão no zero. Após o Boeing da WebJet, ali mantém o voo 9440. Para 2000 pés, informará no ILS. Passaredo 2224. Juliette, dona 776. 776, táxi via Juliette, portão número 1. Juliette para portão 1, dona 776. Jet 5810, solo 56, libera direita.